janeiro desse ano, David Bowie aqui na sua fase berlinense e com o primeiro disco desta sua fase berlinense, juntamente com o produtor e músico Brian Eno a ajudar também, e David Bowie a inspirar-se muito nas bandas alemãs da época, como os Tangerine Dream, os Kraftwerk, os Neu, entre outras bandas, e por isso mesmo também a levar para estúdio muitos sintetizadores e a explorar tudo aquilo que estas novas máquinas podiam dar à música. Uma dessas explorações sónicas é esta faixa que acabámos de escutar e que abriu a Floresta Encantada desta semana, Art Decade, David Bowie, no álbum Low, um dos mais celebrados discos de David Bowie, que lança também muitas pistas para o futuro, não só da música de David Bowie, mas o futuro de toda a música pop de finais dos anos 70 em frente. E vamos continuar com sintetizadores, já voltaremos à Alemanha dentro de alguns instantes, mas agora vamos até a um disco assinado por Jean-Michel Jarre, o músico francês que celebrou há bem pouco tempo os 75 anos. Vamos ficar com o quarto disco de Jean-Michel Jarre, saiu em 1978, chama-se Equinox, é o sucessor do muito aplaudido Oxygène, e porque não, e também em jeito de celebração dos 75 anos de Jean-Michel Jarre, porque não escutarmos todo o lado A, já que também é um disco pensado para ser escutado de uma ponta à outra sem paragens. O álbum saiu em dezembro de 1978, é Jean-Michel Jarre, para ouvir na Floresta Encantada, e um momento único também por estes lados, o lado A inteiro do registro Equinox, o sucessor de Oxygène. Este é Jean-Michel Jarre. Thank you. Thank you. Thank you. Últimos minutos a viajarmos com a música de Jean-Michel Jarre, todo o lado A de Equinox, álbum lançado em 1978 pelo músico francês, o sucessor muito aguardado por parte de Oxygène, e claro, Jean-Michel Jarre rodeado de todo o género de sintetizadores para um disco conceptual que pretende representar o dia numa pessoa, desde o momento em que acorda até à noite. Essa parte ficará para outra floresta, essa parte final do dia de uma pessoa. Para já escutámos o lado A inteiro de Equinox, de Jean-Michel Jarre, numa altura também em que Jean-Michel Jarre completou 75 anos, data celebrada em agosto. Entretanto, vamos passar, e como prometido, para a Alemanha. Vamos até 1974, vamos até ao registro de Harmonia, Music von Harmonia, o primeiro disco deste supergrupo alemão, junto aos elementos de Cluster, a Michael Roder dos Neu, este trio que marcou muito a música alemã dos anos 70, a música cósmica alemã feita com essencialmente com sintetizadores e também com guitarras. Harmonia, em Music von Harmonia, de 1974, esta chama-se Sonnenschein, a rodar agora na Floresta Encantada. We'll be right back. am Radiophon. Durch Tastendruck mit Blitzesschnelle erreichen wir die kurze Welle. Nach Feineinstellung mit der Hand you. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com os Harmonia, super grupo da cena alemã dos anos 70, uma banda formada por Hans Joachim Rodelius e Dieter Möbius dos Cluster e também por Michael Roder de Neu. É de 1974 o primeiro disco deste supergrupo, o registro Music von Harmonia, a banda que iria lançar outro trabalho em 1975, Deluxe. Os Harmonia, que são os títulos como uma parte essencial, um momento essencial da música desenvolvida na Alemanha durante a década de 1960, assim como o grupo que acabámos de escutar, os Kraftwerk, em 1975, no disco Radioactivity, e por que não escutarmos mais uma dos Kraftwerk, avançando agora de 1975 para 1978, para aquilo que é considerado a grande obra-prima no percurso de Kraftwerk, pelo menos o disco onde ficou tudo muito bem resumido, todo o som de Kraftwerk, e a lançar também muitas das bases para a música pop mais eletrónica durante a década de 1980. Vamos até The Man Machine, de 1978, os Kraftwerk com Space Lab. We'll be right back. O regresso a The Man Machine de 1978, os Kraftwerk com Space Lab. E agora, e quase também na reta final da Floresta Encantada de hoje, vamos ao momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Este é o momento da Floresta Encantada em que tentamos passar sempre música de Frank Zappa. Tentamos, não, conseguimos passar sempre música de Frank Zappa. E hoje vamos até a um disco ao vivo, captado em 1971, lançado também em 1971, em agosto desse ano. Fillmore East, June 1971, um disco de Frank Zappa, juntamente com os Mothers of Invention. Vamos ouvir aqui a parte final desse disco, não do concerto, porque as faixas foram captadas em dias diferentes. Vamos ouvir as músicas Happy Together, é uma versão, depois Lonesome Electric Turkey, com um solo de Mini Moog, assinado por Don Preston, e prestem bem atenção a este solo de sintetizador. Depois há Peaches and Regalia e também Tears Began to Fall. São estas quatro músicas que vamos passar de seguida. É Frank Zappa em concerto em 1971 no Fillmore East, juntamente com os Mothers of Invention. Fillmore East em Nova York, não confundir com o Fillmore West em São Francisco. Frank Zappa no momento Zuvi Zeva Zappa, e a fechar a Floresta Encantada de hoje. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call her up in Mr. Dark and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world could be. So very far, so happy together. Thank you very much for coming to our concert tonight. I know that in a way it's sad that Bill Graham is closing down the Fillmore, but I'm sure he'll get into something better. It's been lovely working for you this evening. Thank you.